procuro este lugar junto ao mar que viu nascer nosso amor e viu acabar, Tudo acabou de repente. Você não quis escutar. Simples capricho, talvez, me ponha a pensar, a pensar. Deixe esse orgulho de lado pra compreender o que se deu. Tente esquecer o passado, porque o passado já morreu. Olha que a vida se acaba e nós devemos viver. Toda tardinha procuro este lugar junto ao mar que viu nascer nosso amor e viu acabar, Tudo acabou de repente. Você não quis escutar. Simples capricho, talvez, me ponho a pensar, Deixe esse orgulho de lado pra compreender o que se deu. Tente esquecer o passado, porque o passado já morreu. Olha que a vida se acaba e nós devemos viver. Um sol tão claro lá fora lembra um amor que acabou. Os nossos passos na areia, o mar apagou.